Boa tarde a todos, então. Que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos nesta tarde, nesta casa que amamos tanto, neste ambiente que sentimos a presença amorosa dos trabalhadores do Cristo aqui, refletirmos sobre o tema mais assim incomum para qualquer pessoa. Uma coisa que talvez na vida de ninguém tenha ainda entrado em contato com essa situação, que é a infelicidade. É uma brincadeira, né? Porque na verdade nós poderemos saber falar muito sobre infelicidade e talvez bem pouco sobre felicidade. Porque parece que na Terra nós temos mais infelicidade do que felicidade, não é isso? E se a gente pensar na história do homem aqui no nosso planeta, parece que tudo que o homem tem feito nesses séculos todos que ele habita esse mundo é tentar superar a infelicidade, que nós também poderíamos traduzir por uma outra palavra, a dor. Nós estamos nessa longa luta, nessa longa viagem aqui nesse planeta, porque a Terra está em movimento em torno do Sol, o Sol tem o seu movimento na galáxia também. Estamos praticamente numa viagem no universo. E esse universo está em expansão, então nós estamos em movimento permanente. E nessa longa trajetória que o mundo existe e que o homem está sobre ele, é a dor, é a infelicidade, é a tristeza, é o sofrimento, o grande companheiro da espécie humana. É aquilo que tem, parece que, marcado a história humana. E tem pessoas que, quando refletem nisso, até se amarguram muito. Ficam muito tristes e desacreditam da vida, perdem as esperanças em pensar nessa realidade que nos acompanha. Mas, naturalmente, nós não temos só infelicidades, não temos só dor, não temos só sofrimento. Porque a vida também está repleta de situações boas, de situações agradáveis. Quem não se recorda do momento do nascimento de um filho? Do momento em que a pessoa iniciou algo que ela tinha muita expectativa em alcançar, como um emprego, ou quando ela se casou? Quem não se sentiu muito feliz no momento que conseguiu realizar um sonho? Então a felicidade, ela também faz parte da realidade humana. E se nós pensarmos em tudo que existe no universo, tudo que existe no planeta Terra para nos garantir a vida, só por saber da existência disso tudo, nós poderíamos já ter grandes razões para nos sentirmos felizes. Quando a gente pensa em todo esse maquinário que é o planeta, toda essa estrutura dinâmica de vida que nos permite estar aqui, é algo admirável. Eu sou professor de biologia e escolhi essa área porque revela muito da natureza, nos fala muito daquilo que nós somos e fala das interações que existem entre os seres vivos, da complexidade que é a vida. E nós ficamos admirados quando nós estudamos a vida e percebemos que parece que tudo nesse planeta é a favor da vida. Tudo, gente, tudo. Tudo que nós observamos e nós vemos é a favor da vida. Por exemplo, nós precisamos, para o nosso corpo se formar, precisamos de proteínas. A proteína é uma substância que, se não tiver o elemento químico nitrogênio nela, não temos a proteína, além de carbono e outros elementos mais. E nós temos no planeta grandes reservatórios de nitrogênio disponível na atmosfera. Só que o nosso corpo é incapaz de absorver o nitrogênio, o gás nitrogênio na atmosfera. Mas, em compensação, nós podemos obter pela alimentação esse nitrogênio. Mas nem animais como nós, nem plantas, conseguem retirar o nitrogênio da atmosfera. Quem faz esse serviço para nós são as bactérias do ciclo do nitrogênio. São bactérias que podem viver no solo, na água, em vários locais, e que elas retiram esse nitrogênio, transformam em nitratos, nitritos, as plantas absorvem, os animais também, e nós, quando nos alimentamos deles, absorvemos esse nitrogênio. É um mecanismo muito interessante nós percebermos que tudo que nós precisamos, de alguma forma, chega até nós. E assim vai os outros elementos que compõem o nosso corpo, assim vai a água, substância fundamental para a vida. Hoje nós estamos sentindo mais a importância dela, porque a escassez nos faz refletir o quanto ela é necessária para nós. Então nós vemos que a água também tem um ciclo admirável na natureza, de reposição, de retorno, de purificação. Então, mais um exemplo de algo que nos sustenta, que nos mantém vivos, que nos alimenta e que nós temos disponível à nossa vida. Se a gente fosse enumerar aqui todo conhecimento, só científico, não trazemos nenhum conhecimento espiritual ainda, mas fôssemos enumerar todos esses conhecimentos científicos sobre a vida, nós já ficaríamos admirados de pensar o que nós somos. Pensarmos o nosso corpo, esse mecanismo admirável que a natureza, criação divina, vem elaborando ao longo de milhões de anos. Então, realmente, a nossa vida é algo esplendoroso, é algo maravilhoso, é algo impressionante mesmo, quando nós a conhecemos. E isso nos faz refletir que tudo o que é necessário para vivermos, nós sempre receberemos. Tudo aquilo que nós precisamos para estarmos nesse planeta, nós receberemos. A única coisa que não nos será dada efetivamente será a felicidade, porque ela tem que ser uma conquista nossa. A felicidade tem que ser algo que nós trabalhemos por ela, que nós a busquemos, que nós nos realizemos nessa conquista. E poderíamos citar exemplos de pessoas que conheceram, talvez não a felicidade total, mas conheceram uma felicidade parcial, uma felicidade relativa, compatível com o nosso mundo. E agora podemos começar a falar de conhecimentos espirituais. A felicidade que é própria para um mundo como o nosso. Porque embora a matéria seja tão admirável, seja tão magnífica, tão impressionante, ela ainda é, para o espírito, algo que o prende, que o tolhe, que o impede de se expressar, de se manifestar totalmente. A matéria ainda é para nós, espíritos em evolução, seres que estamos aprendendo, ainda é o nosso instrumento de aprendizado. Então, por isso que o mundo material, ele nos cria uma série de impedimentos, nos cria uma série de obstáculos, de dificuldades, porque é nesse processo de vencer esses obstáculos, vencer essas lutas, é que nós vamos nos transformando, vamos evoluindo, vamos nos tornando seres cada vez mais capazes de um dia alcançar a felicidade, de um dia nos tornarmos seres realmente felizes. Então, a vida terrena, mesmo com todos os obstáculos, com todas as dificuldades, ainda deve ser considerada por nós como uma grande oportunidade de conquista da felicidade. Porque é nessa experiência que nós estaremos nos transformando, estaremos crescendo e estaremos cada vez mais aptos a compreender melhor o conjunto, a criação divina. E à medida que o compreendemos e passamos a viver em harmonia com essa lei divina que rege toda a criação, é aí que nós conquistamos a felicidade. É aí que nós passamos a nos apoderar da felicidade. É quando nós entramos nessa harmonia com a lei divina. É quando nós estamos em sintonia com esse conjunto que é a criação divina, é aí que a paz se instala em nosso mundo. É aí que nós passamos a entender o sentido da vida. Não muitas vezes pela via cognitiva, intelectual, mas no íntimo, no coração, nós sentimos que tudo passa a fazer sentido, que tudo tem uma razão de ser. E a dor, o sofrimento se tornam menores. Nós temos exemplos na humanidade de pessoas que entraram nessa sintonia com a lei divina, encontraram essa harmonia, essa paz interior, e eles conseguiram entender que as dores, os sofrimentos, eram experiências necessárias, mas passageiras na existência humana. Nós poderíamos buscar na Índia, Gautama, quando funda o budismo, nós podemos buscar inúmeros exemplos no cristianismo, porque é a nossa cultura, a nossa referência. E podemos buscar no meio espírita também uma figura admirável que encontrou essa sintonia, que foi Chico Xavier. Ele, uma pessoa desprovida de tantas coisas materiais, mas que transmitia às pessoas uma paz interior, um bem-estar, uma harmonia. Por quê? Ele já estava vivendo nesse padrão de equilíbrio, de harmonia, já tinha serenado o seu coração e entrado em sintonia com essa harmonia universal. E se nós formos buscar na literatura especializada, na bibliografia de inúmeras pessoas, nós vamos encontrar que muitos foram assim. Então a realidade humana não é só de tristeza, só de infelicidade, não é só de sofrimento. Muitas pessoas, mesmo em meio a lutas, a dificuldades, encontraram um estado de alma que poderiam ser classificadas então como pessoas felizes. Muitos pensam que eles foram seres privilegiados, que eles receberam um dom a mais de Deus, um benefício a mais. Mas nós aprendemos com os espíritos superiores que não existe privilégio na criação, que todos os filhos de Deus são criados simples e ignorantes, são criados exatamente iguais. Só que alguns há mais tempo e outros há menos tempo. Aquele que há mais tempo aproveitou as suas experiências e descobriu mais rápido como entrar em harmonia, em sintonia com a lei divina, esse é o espírito que evoluiu mais rápido, que avançou mais rápido, ou melhor dizendo, é aquele que evoluiu no tempo certo. E ele alcança um equilíbrio, uma paz, antes de outros que, por exemplo, se debatem com a vida. Outros que, por exemplo, são revoltados, são indignados com o sofrimento. Porque a felicidade, o bem-estar, a harmonia, ela vai sempre depender da forma como nós lidamos com os obstáculos da vida. Vai depender da forma como nós lidamos com os impedimentos. Se eu me revolto, se eu me indigno, se eu fico lamentando e reclamando das lutas, do sofrimento, eu tendo a demorar mais tempo de aprender o que ele pode me ensinar. Se eu tenho resignação, paciência, se eu tenho esforço, vontade de superar, mas sem permitir que a cólera, a raiva se apodere de mim, eu aprendo mais rápido com o sofrimento. Então depende tudo exatamente de nós abreviarmos as nossas experiências mais tristes, as nossas experiências infelizes, para aprendermos o que elas têm a nos ensinar, aprendermos o que elas podem mostrar sobre a vida, o que elas têm a nos dizer sobre nós mesmos, porque uma vez que nós aprendemos aquela lição, não necessitamos mais daquela aula, não necessitamos mais daquela experiência. E aí nós passamos então a dar, vamos dizer, uma guinada, uma direcionada com alta velocidade para um rumo novo da nossa vida, que é alcançar então essa paz, essa harmonia. Então se nós quisermos realmente felicidade, vai depender muito da forma como nós vamos lidar com os nossos sofrimentos, com as nossas situações difíceis. Se nós quisermos a felicidade, vai depender muito da forma como nós vamos reagir a cada situação da vida. E para nós buscarmos mais inspiração para refletirmos sobre essa questão da infelicidade, vamos buscar em algumas questões de O Livro dos Espíritos. Nós temos esse aqui, essa edição que é do Herculano Pires, muito adequada, muito útil para os nossos estudos, e vamos nos basear em algumas questões que nos faz pensar então sobre essa temática da felicidade e da infelicidade. Lá na questão 920 do livro, Kardec perguntou aos espíritos assim: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E os espíritos superiores responderam assim: não. De fato, a felicidade plena, a felicidade completa, não dá para experimentar aqui no mundo material. E eles explicaram por quê. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Prova é a experiência que nós passamos que nos faz crescer, que nos faz avançar, que nos faz melhorar, que nos faz evoluir. É a experiência da vida que exige de nós esforço, melhoria, mudança de sentimentos. É aquilo que a gente vivencia no dia a dia, que são uma série de impedimentos, de conflitos, de uma vida que tem suas limitações. Ou expiação, os espíritos também dizem que a vida na Terra é para você passar por expiação. A expiação é a consequência mais grave daquele desequilíbrio que você desencadeou. Evitar provas, nós não temos como enquanto estamos evoluindo, porque elas são necessárias. É o crescimento que nós vamos ter. Então é a experiência que precisamos. Agora, expiação também, aquela que nós desencadeamos no passado, essa é inevitável também. Nós vamos enfrentá-la em algum momento da nossa existência. Agora, expiações futuras, nós podemos evitar. As grandes dores futuras, elas podem ser evitadas hoje, pela nossa atitude, pela nossa melhoria, pela nossa mudança interior, pelo modo como nós vemos a vida, pelo nosso esforço. Quando Jesus falou, o amor cobre uma multidão de pecados, ele estava falando disso, de que nós podemos mudar o nosso destino, se nos esforçarmos mais, por amarmos mais. Podemos reverter muitas lutas que já estão programadas para os séculos futuros por uma mudança de atitude hoje, por um empenho, um compromisso, uma vontade forte de a gente viver de maneira pacífica, amorosa, harmoniosa com as outras pessoas, detendo em nós críticas, detendo em nós acusações, parando em nós aquele sentimento de antagonismo em relação às pessoas. Mas tem que ter mais. Temos que também nos movimentar para o bem, praticando, vivendo, fazendo obras no bem, ajudando, abençoando, doando, orando pelas pessoas, desculpando-as, fazendo algo por elas. É isso que é amor. É quando nós nos movimentamos pelo bem do outro, sem esperar nada para nós. Isso é amor. Então, dessa forma, nós vamos conseguindo fazer o quê? Nós vamos conseguindo mudar a nossa realidade futura. Se tivermos expiações a passar, nós podemos mudar pela nossa postura hoje, pela forma como nós passamos a encarar a vida. Porque se fosse inevitável esses sofrimentos decorrentes das expiações, os espíritos não viriam nos instruir. Jesus não teria vindo ensinar a lei de amor. Porque se não é possível evitar o sofrimento, então para que ensinar as pessoas um novo caminho? Então o que nós aprendemos é justamente para nos ensinar, é justamente para nos ajudar a vencer esses obstáculos que nós teremos no futuro. Por isso que quando eles nos convidam a vivenciarmos o Evangelho, muitas pessoas às vezes pensam que é só mais uma retomada de um discurso religioso, parece que antigo na história da humanidade, que para muitos parece que perdeu o sentido, mas é algo mais profundo que eles estão nos pedindo. É que a gente pegue essas lições que começaram com Jesus, que outros mais tarde ajudaram a mostrar o seu valor, que os espíritos superiores no século XIX nos alertaram para o valor delas, e que apliquemos essas lições em nossa vida. Que a gente realmente siga esse ideal de bem, de amor, de bondade, e que a gente vivencie realmente isso em nossas vidas. Porque é isso que irá, no futuro, transformar, modificar a nossa realidade mais dolorosa. É isso que vai no futuro nos transformar. Então, se nós quisermos modificar a nossa dor e o nosso sofrimento no futuro, depende essencialmente do que nós estamos fazendo hoje das nossas vidas. Muitas pessoas, elas estão num processo de desequilíbrio, de desarmonia, de conflitos umas com as outras, onde alguns acusam outros, onde uns cobram dos outros aquilo que não fizeram. Geralmente nas famílias ocorre isso com muita frequência, onde pessoas não se perdoam, não se desculpam e guardam mágoas, ressentimentos e perdem a grande oportunidade que é de mudar o seu destino através de perdão, através de compreensão, através de aceitar o outro como ele é, apesar de imperfeito, apesar de ainda trazer as suas dificuldades. Estão perdendo oportunidades valiosas de realizar o amor em suas vidas, porque para um dia aprendermos a amar alguém, precisaremos primeiro aprender a perdoar, a desculpar ofensas, a ignorar as grosserias que as pessoas fazem. E para que possamos então transformar a vida, é necessário, é fundamental essa disposição então de aceitarmos as pessoas que estão junto de nós como elas são, com as imperfeições que elas têm, perdoando-as, desculpando-as, aceitando a sua inferioridade e reconhecendo que também nós trazemos dificuldades, que nós também somos pessoas muitas vezes difíceis em vários aspectos da vida e em vários momentos diferentes. Então nós só conseguiremos no futuro a transformação da nossa vida para uma vida melhor se nós mudarmos hoje essas atitudes de condenação, de recriminação, de acusação. Porque aí nós estaremos permitindo que o amor inicie o seu processo de elaboração em nossa vida. Enquanto isso, nós ficaremos então, vamos dizer, presos a essa experiência negativa que é a vida terrena, em que muitas vezes nós somos levados a sempre recapitular experiências dolorosas, experiências tristes, experiências infelizes, porque a dor, nesse mecanismo divino de elaboração pelo qual nós passamos, é a grande forja, é o grande local onde está ocorrendo a transformação do espírito. Porque muitas vezes, falando, instruindo, vendo exemplos, o espírito se recusa a aceitar isso. E quando eu falo espírito, eu não estou falando do desencarnado apenas. Também nós somos espírito. Então a dor é o grande momento que nós temos para a transformação da nossa vida. É o grande momento para que a gente abandone mágoas, para que a gente abandone ressentimentos, para que a gente se liberte dessas emoções inferiores, desses pensamentos que nós carregamos, desses sentimentos inferiores. Porque quando nos libertarmos deles, é que nós encontraremos então essa harmonia, essa sintonia com a lei divina. Então, quando ele fala isso, de que na Terra nós não temos como ter a felicidade completa, porque ainda temos que passar aqui por provas e expiações, porque é aqui que nós estamos em transformação. Mas é possível, e eles vão dizer isso também dessa forma, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Porque quando nós iniciamos esse processo, então, de abandonar as acusações, as condenações ao próximo, quando nós paramos de degladiar um com o outro, nós passamos a entrar nesse processo de começar a ser tão feliz quanto é possível. Nós iniciamos esse processo de começar a transformar a nossa vida. E ainda assim, nós teremos momentos difíceis, momentos desafiadores, mas já estaremos em processo de alcançar essa paz que nós almejamos, essa felicidade que nós desejamos. Porque nós passaremos a sentir, desde já, os efeitos na vida dessa mudança de atitude, dessa mudança de conduta, dessa mudança da forma como nos relacionamos com as outras pessoas. Nós passamos a ter mais paz interior. E a paz interior podemos considerar como um dos maiores bens, um dos maiores componentes da felicidade. É você não estar com nenhuma emoção, nenhum sentimento, nada contra ninguém. Até mesmo aquele que te feriu, que te agrediu, que te magoou, que não deu a consideração que você esperava, mas você não sente nada contrário a essa pessoa, na Terra já podemos nos sentir felizes. Porque os outros fazem o que querem, podem fazer muitas vezes o que querem conosco, porém, o maior sofrimento quem acaba criando para nós somos nós mesmos. Porque permitimos que as ofensas, as agressões dos outros continuem em nós na forma da mágoa e do ressentimento, na forma do desejo de vingança, na forma da indiferença por aquela pessoa que nos feriu. Já é um ganho não termos raiva de alguém e termos indiferença por ela que nos fez sofrer. Mas seria muito mais meritório para nós se ainda assim nós conseguíssemos nos apiedar, termos compaixão daquele que nos feriu. Aí nós estaremos já vivendo nesse estado da felicidade. Porque nós estamos passando, a partir desse momento, temos esse sentimento de amor, de compaixão por aquele que fere, nós passamos a viver dentro de um estado de alma, numa vibração que nos liga à que natureza de seres do universo, a espíritos puros, espíritos como Jesus. Por isso que esforçar-se por perdoar ofensas, agressões, injúrias, e não guardar mágoa, não guardar ressentimento, e estar à disposição dessa pessoa para auxiliá-la quando ela precisar, é ainda um caminho, é uma fórmula de conquista da felicidade. Porque é nesse estado que nós encontramos a paz, a harmonia e a integração com essa harmonia universal. Então, quando os Espíritos nos colocaram dessa forma, né, de que cabe a nós sermos felizes, ou tão felizes quanto é possível na Terra, muitos leem isso e pensam, né? Ah, então vamos viver tudo o que a vida nos permite, vamos ser felizes dentro da nossa limitação. Mas isso que eles nos disseram é muito além do que a gente apenas buscar conforto material, segurança e satisfação. Que ainda embora possam ser situações cabíveis a nós, elas não são as únicas realizações que nos trarão a felicidade. Mas é sobretudo na forma como nós estamos nos relacionando com as pessoas é que nós estaremos nesse caminho, nessa realização da felicidade em nós. É nessa forma de lidar com as pessoas, dissipando os antagonismos, dissipando a intolerância em relação às pessoas, dissipando os preconceitos que nós temos, porque preconceitos nós temos inúmeros, não são só raciais. Nós temos preconceitos até em relação à cultura de uma pessoa, à sua origem, temos preconceitos em relação às crenças que as pessoas carregam, temos preconceito em relação ao status social que essa pessoa tem, à sua condição social, temos preconceitos inúmeros. Nós temos preconceitos se uma pessoa sorri demais, essa pessoa parece desequilibrada. Nós temos preconceito a uma pessoa muito séria, fechada, essa pessoa é muito enjoada. Nós temos muitos preconceitos. Mas é só quando a gente vence, então, preconceitos, repulsas, esse sentimento que nos afasta das outras pessoas, é que nós estaremos realmente nesse processo de ser tão feliz quanto se pode. Porque quando a gente passa a, usando uma linguagem bem assim, simplificada, a limpar o nosso coração desses sentimentos, é que nós passamos a ter paz interior, passamos a ter bem-estar. E é disso também que eles falaram nessa questão, nessa resposta à questão 920 de O Livro dos Espíritos. Ser feliz tanto quanto se possa na Terra não é só buscar conforto, bem-estar e segurança material. Não é buscar só lazer, divertimento e entretenimento. É a gente, sobretudo, aprimorar as nossas relações, aprimorar o nosso sentimento em relação às outras pessoas. E a família é, e ainda será por muitos séculos, o local onde nós temos que nos dedicar mais, nos empenhar mais em exercitar isso. Porque ali, digamos que estão os espíritos, temos mais compromisso para com eles. Estão ali aqueles seres que nós temos mais necessidade, ou que teríamos mais urgência de nos afinarmos com eles. Por isso, se a gente ainda tem sentimentos de antagonismo em relação a um familiar, temos sentimentos de rejeição a alguém do nosso meio familiar, nós temos que meditar muito e, através da prece, da oração, pedir muito a Deus que nos ajude a vencer essa indisposição com a pessoa. E que a gente possa realmente atender ao nosso compromisso junto a esse ser. Porque é ali que está se concretizando, muitas vezes, aquilo que Jesus falou, né? De que nós estaríamos presos ao choro, ao ranger de dentes, e não sairíamos dali enquanto não houvéssemos pago o último ceitil. A experiência que ele se referia, que o espírito vive, é essa: de estar junto de alguém que lhe causa incômodo, que lhe traz sofrimento, que lhe traz dissabor, que lhe traz amargura, e pagar o último ceitil é isso. É a gente entrar em harmonia com essa pessoa. É a gente realmente se acertar com essa pessoa, perdoando-a, compreendendo-a, ajudando-a quantas vezes forem necessárias. Porque nós podemos até abandonar um compromisso que nós temos com determinado espírito nessa encarnação. Nós podemos fugir de alguém que nós não toleramos, que nos causa repulsa. Nós podemos fazer isso. Muitos fazem. Mas a pendência da nossa vida nunca se resolverá. E nós seremos chamados pelas leis divinas a reencontrar pessoas como aquela, ou aquela mesma pessoa, para que a gente possa finalmente se harmonizar, se afinar com essa pessoa. Por isso que, ao invés de transferirmos para o futuro essa realização, que o façamos hoje. Que pacifiquemos o nosso sentimento em relação a qualquer pessoa hoje. Porque nós poderemos estar adiando para um tempo indeterminado uma realização que hoje nós já temos força de fazê-la. Que hoje nós já podemos realizar. Porque é um fato isso. Quando nós somos trazidos a uma experiência, por mais dolorosa que ela seja, nós estamos em condições de vencer aquilo. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas a minha prova é muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir. A pessoa fala assim porque ela está sob o peso da dor. Mas se ela foi trazida aquela experiência, é porque ela tem força, sim, para superar aquilo. Ela tem condições, sim, de vencer aquilo. Então, se nós estamos hoje convivendo com pessoas que nos desagradam muito, que nos ferem, que nos magoam, elas não estão além do nosso poder de transformação. Elas não estão além daquilo que nós somos capazes de fazer. É que muitas vezes nós não queremos fazer aquilo que nos compete. Nós não desejamos realmente, porque envolve um esforço, um empenho, porque envolve muitas vezes a renúncia de certas ideias que nós cultivamos até então. Envolve muitas vezes uma noção de orgulho que nós temos, de que nós somos sempre certos e o outro sempre errado. E é por isso que muitas vezes nós não resolvemos as nossas pendências com os outros. É por isso que muitas vezes a gente não encontra a paz e a harmonia com as outras pessoas. Porque não queremos dar aquilo que nós já somos capazes de fazer. Se alguém nos ofendeu, nós temos já condições de perdoá-lo. Mas para isso nós temos que abrir mão muitas vezes do orgulho. Temos que abrir mão daquela crença de que nós somos infalíveis e os outros também teriam que ser como nós somos. E é por isso que não conseguimos perdoar. Mas veja, se já somos chamados a refletir sobre esse tema, e se a vida nos propicia ocasiões de pensar, de aprender sobre isso, é porque nós estamos em condições de corresponder. Nós estamos já em condições de alcançar isso. Só que nós precisamos confiar nessa ideia. Precisamos reconhecer que Deus é sábio, que Deus planeja tudo de uma forma que é perfeita. Então ninguém está hoje em nossa vida por acaso. Nenhuma experiência nossa aconteceu por acaso. Tudo o que se passa em nossa vida está dentro de uma lógica divina que nos escapa a compreender, mas que nós temos condições de atendê-la. E é com boa vontade, com esforço, com dedicação, é que nós conseguiremos, então, atender esses compromissos. E para que a gente possa, então, atender essa realização, que a gente possa realmente ser capaz de corresponder a isso que nós já somos aptos a realizar, existem qualidades que nós devemos nos empenhar por desenvolvê-las. Porque à medida que nós aprimoramos essas qualidades e as exercitamos, nós ganhamos mais força para resolver essas questões em nossa vida. São qualidades como desapego, sabedoria, paciência, afetividade, autoconhecimento, respeito, humildade, compaixão, compreensão, perdão, generosidade e aceitação. Cada uma delas é tema de uma palestra diferente. Mas são situações da vida que nós, se meditarmos sobre elas, se nós nos aplicarmos em vivenciá-las, nós vamos percebendo que a nossa força cresce. Nosso poder de transformar a vida cresce. Pegamos como exemplo desapego. Desapegarmos de coisas que não são fundamentais na vida. Treinar realmente isso. Quando nós exercitamos esse desapego, não ficamos mais atrelados a coisas, a situações, a pessoas, as perdas deixam de nos trazer tanto sofrimento. Um outro exemplo, se exercitarmos a sabedoria, buscando conhecimentos superiores, eles nos fortalecem nos momentos em que temos que decidir, que temos que tomar uma posição perante a vida. Então essas qualidades nobres do espírito, essas características, se são por nós cuidadas, se estamos atentos com elas, se vivemos intensamente por elas, nós temos o resultado desse esforço. Nós passamos a receber da vida esse retorno. Por isso que a nossa vida, ela tem que ser ocupada com aquilo que é nobre, com aquilo que é útil, com aquilo que é de natureza superior, com aquilo que realmente nos engrandece. Então a nossa vida, ela tem que estar repleta dessas experiências que nos levam a desenvolver essas características. Por exemplo, nós que estamos ligados a esta casa espírita, a outras casas espíritas, ou que temos afinidade com outra religião, outro templo religioso, o exercício dessa ligação com esses meios nos favorece, nos ajuda, nos dá força interior. Então, é um exemplo de como podemos estar aproveitando a vida de uma forma mais eficiente. Porque aprendemos nesses meios valores, princípios que nos fortalecem. Ocupar a nossa vida, então, com situações que são de natureza elevada, superior, que mobiliza o melhor da nossa vida, é algo que contribui profundamente para o nosso progresso, para a nossa melhoria e, dizemos também, até para a nossa felicidade. Porque tudo passa a fazer sentido, tudo passa a fazer ter uma razão de ser em nossa vida. Então a nossa vida ela precisa estar completa daquilo que é de natureza nobre e superior, daquilo que vem da espiritualidade maior, daquilo que nos inspira o melhor de nós. Agora, se nós ocupamos a nossa vida só com situações que são antagônicas, contrárias a estas, nós vamos ter o resultado disso. Por exemplo, nós podemos cultivar em nossa vida crueldade. Crueldade é aquele sentimento que às vezes vem em nós, de nós querermos punições dolorosas, severas, para aqueles que cometeram grandes erros. Isso é crueldade. Se a gente permite que a nossa emoção, nosso sentimento, gire em torno disso, quando nós ouvimos falar de situações lamentáveis em que outros estão aí vivenciando, nós estamos criando em nós um estado de infelicidade, de dor, de sofrimento. Se, por exemplo, nós vivemos com ilusões, né? Acreditando sempre em ilusões da vida material, nós estaremos o quê? Colhendo as decepções decorrentes desse estado de alma. Então percebam que o nosso estado interior, ele depende essencialmente daquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida, com os nossos sentimentos, onde a nossa mente está focada. Por isso que nos recomendam tanto os espíritos superiores: esqueçamos as ofensas, esqueçamos o mal, não comentemos o mal desnecessariamente. Acreditemos no poder da vida, no poder divino. Acreditemos no bem. É a fórmula simplificada que eles nos dizem isso, que tudo depende das nossas escolhas. Se quisermos ser felizes, nós podemos. Se quisermos alcançar essa felicidade relativa que nos cabe aqui na Terra, nós podemos. Mas depende essencialmente das escolhas que nós vamos fazendo. Que Jesus nos abençoe a todos, que os espíritos benfeitores aqui presentes nos inspirem a conservarmos essas ideias em nossas vidas e que possamos todos alcançar aquilo que nós precisamos. Muito obrigado, gente.